abração à galera de Lagarto, Sete Ribeiro, Clovinho. Olha, eu nasci, me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui morar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, pois ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Já deu pra perceber como tudo acabou. Hoje eu vivo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu vivo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu vivo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu vivo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Edson Ribeiro, o novinho. Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui para na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, pois ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Já deu pra perceber como tudo acabou. Hoje eu vivo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu vivo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu vivo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Galera de Simão Dias, aquele abraço. Paredão, Nath Bell, Bobolação, sempre divulgando novinho. Sucesso!